Passagem exato do atendimento, 1271. Sete autorizado, posição de 245. Firma, autorizado LS, reporta estabilizado final. 71. Reporta estabilizado, 1271. Sete ainda cola pista 10, vento 120 graus, 7 nós. Autorizado no 271. Chama a torre agora, só tem 1895, 71. 1895, uma ótima noite. Senador, uma noite, bom, no 271, 2 externo, uma cancelada. Doro no 271. Doro no 271, aguarde pista livre. Vento 1 centena, meia dúzia de mais. Baixou e travou? Afirmo. Doro no 271 tem livre pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero, no 271. No 7 de Colosso, 49, chama 1935, por favor. 1935, bom começo de semana, então. Controle Salvador, gol 1817, decolou na pista. Acabou, 360, vigilância. 360, vigilância. Tatiana, fala 5-2, táxi de Alfa, Juliette, porta 5. Sobe restrito 340. 87 restrito 340. No 7, assiste agora, 1260, 128. gravadora, que é 503. 503, bom dia. Pronto-cópia 360 para Confins. Pronto-cópia 360 para Confins. Então, 903, direto. 360, Confins, após o Lua 16, aerovia. Vai colar da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, lida após a da Bridge. Controle 1-9-35, transponda 5062. Aerovia? Uniforme Zulu 1-6. O Tano 503, Confins 360, transferindo do 1-6, decolada 1-0, curva direita, da EL, letra 30, controle 1-9-3-5-0-6-2, 5-0-2, 0-0-3, correto, sem parar o feedback. Confirma? Planejamento correto, chame para pushback e acionamento. Chamar para pushback e acionamento, TAN 3903. 5, prossiga. Autorização do espaço, nível 360. Confirma o horário do plano? 6h40. Levantamos um pouco mais cedo, se quiser, só sair da presença. Ok, para Confins, sendo a uniforme do 16, via será da El Lady Bridge. Pressão da agência plana acabou de chegar, só um instante.